na sombra da dor. Um pai se foi, o filho de Saul em pranto ficou. Mãos trêmulas caíram, a esperança fugiu. Todo Israel em temor se sentiu. Mas entre os valentes um chamado ecoou. Recabe Baná, a morte se armou. Na casa de Esbozete a traição se fez. Mas o Senhor é justo, Ele tudo vê. Oh Senhor, justiça vem de Ti. A Tua mão é forte, não há outro igual. Em meio à batalha, a paz Tu traz. Confio em Ti, meu Deus, meu Mefibosete, coxo e abandonado. Na dor da perda, um futuro apagado. Mas o Senhor levanta, humilde faz viver. Na casa de David, um lugar pra crescer. A coragem de David em fé se firmou. Com amor e compaixão, o justo se ergueu. Traição e morte não tem poder, pois o Senhor é vida, é nosso defender. Oh Senhor, justiça vem de Ti. A Tua mão é forte, não há outro igual. Em meio à batalha, a paz Tu traz. Confio em Ti, meu Deus, meu Rei. Vem de Ti, a Tua mão é forte, não há outra igual. Em meio à batalha, a paz Tu traz. Confio em Ti, meu Deus, meu Rei, meu Lar. Oh Senhor, justiça vem de Ti. A Tua mão é forte, não há outra igual. Em meio à batalha, mas Tu traz. Confio em Ti, meu Deus, meu Rei, meu Lar. Na sombra da dor, a esperança renascer. Pois o Senhor é fiel, sempre a nos proteger. Com um coração grato em adoração, entrego minha vida em perfeita união.